É qual que é a posição do tráfego? Você vai parquear no 03. Gente, no 03, após, tá autorizado? Afirmo. Ok, obrigado. Tá 398 utilizando a mesma possível. 398. Oi, Boa, oi, Objeto 6740. 6740, cheque trem, uma centena com 12, continue a guarda, autorização. Ok, trem baixar travão na sua escuta para autorização. 3191-04-198, boa viagem. 98, obrigado, até a volta. 3191. Pelo Romeu Oscar, ataque autorizado, reporte para ingresso no 7. Livre pouso na 06740. Essa via para 2000 pés, quem negar no 013, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta estabilizado no localizador. Ok, vai reposta estabilizado no localizador, deixando via 5728. Controle, Salvador, está 3191. Alfavista Juliette ao 05, backtrack autorizado, reposta livrando pátio 4. TAM 3191, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. 380, da EL, 3191. Vai seguir o 150, pelo Romeu Oscar até a cabeceira, reporte pronto para a decolagem. Lima Kilo Zulu, contra Vicente. Mike, Juliette, Romeu, eu tenho um Cessna 150 que vai ingressar no pátio 4, após estar livre com cautela até a interseção. A correção, Juliette, Romeu vai com proa norte, então está livre a decolagem com proa norte, Romeu, uma centena com 12. Romeu ao 07, 198, teu regresso, Romeu. 198, grato, teu regresso. Eu sou Juliette, frequência livre. 6740, 07, direito, 1219. Direito, 219, 6740. Colado da 17 com Pronote, na sua escuta. Sobrevoo um subúrbio. Gente, Mike Juliette Romeu na escuta permanente do controle. Na escuta permanente do controle, Romeu. Controle de Salvador, muito. Boa tarde, Altan 32, 16, passando 210 para o 150. Próximo ajuda. TAM 32, 16, aciona identificação. Via chegada a mar e desça até nível de voo 050. Até o 050, mantendo a Mário, 32 no meio, tá? Controle da presente, está autorizado, Mike Juliette Romeu, a proa do subúrbio. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, autorizado. Autorizado, proa do subúrbio, está presente, Romeu. Juliette Romeu, informe qual parte do subúrbio o senhor fará o sobrevoo. Solo 1777, pronto para ataque, POD 1117, alternando com o Fins, com 2 horas e 40 minutos de autonomia. Confirmando o Gol 1177. 1777. Gente, tá livre de táxi, seja Juliette Alfa, ponte para Dona 02, 118, decimal 612, que negar 1013. 1777. Juliette Alfa. 786, Gol 1777. Gol 041, na sua identificação, via chegada bom, desça para 4.000 pés, quem negar no 013. Via chegada bom, 4.013, 041. 1477 autorizado, ponte espera, torre 118, só 612, que nem a 1013. Autorizado, táxi, ponte espera 118, 612 e 1013, com 477. 728. Objeto 5728, chame torre 118, desse uma meia. 186, obrigado. 740. Espaço travado. Papapá, Alfa, Tango, Tango, 3 milhas para a posição coral, serviço radar terminado, manha, mantém nível de voo 080, chame o controle de Delta, frequência 120, décima 1. 1201, Alfa, Tango, Tango, obrigado, até o retorno. Mantenha o ponto zero, passa, tá. Romeu Oscar, quando possível, fale-me estimado de pouso. Quilo Romeu Oscar, confirme. 1450, contra o incidente. Só um minuto. TAM 3191. Chame Centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 3325251, TAM 3191, boa até a volta. Controle Salvador, ao Passaredo 2230, bom dia. Passaredo 2230, acione identificação. Vou ir na Proa Diamante, desça até nível de voo 060. Para o 060, Proa Diamante 2230. Passaredo 2230, vou ir na proa de toque. Opa, para o Mike Delta Eco, nível 490 para a descida. Eu vou, Feira de Santana. Salvador, boa tarde, o Azul 4033. Azul 4033, boa tarde, Leandro, guarda cópia. Guarda cópia, paciente da Juliette, está no portão número 9. Índice número alfa confirmando o solo do Salvador, 2.500 pés sobre o solo. Ecolapista no 7 com curva esquerda, corredor forte, controle 119.8-0135. Confirmando restrito no 1.000 pés até liberação do controle. 4, agora 219. 219, agora. 9477, decolagem autorizada, 1 com 12. Já decolagem, piso no 0, com 477. Correu o gol no 777, no ponto de espera da 1-0, pronto. O 777, após o gol, a sua frente alinhada e mantém. Após o gol, alinhada e mantém, gol no 777. Táxi, torre 1862. Salve, Salvador, Abjet 5728, livre. Abjet 5728, livre táxi, a PAT 3, PAT 1, no portão 05. PAT 3, PAT 1, no portão 5, 5728. Azul 4033, pronto, copia. Afirmativo, pronto, para copiar 4033. Azul 4033, 160, Ilhéus, está autorizado, decola pistão no 0 com curva direita, será da Leda, após direto Ilhéus. Controle 119.8, acena 5505. O azul 4036 foi autorizado, nível 160 para Ilhéus. Decola na 10 com curva direita, subida da EL, transição reta, 198 ao controle, 5705, disparar para a puxa, seu manhã. Comando 5505, transfone, reporte para o espectro 4033. Disparar para a puxa, seu manhã. Para Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Controle Salvador, boa tarde, voo 477, decolou no Estrada Dial. Voo no 477, mude o código para 5474. 5474, voo 477. Medo 2860, desça até 3.000 pés, quem negar no 0 no 3. Para 3.000 pés, 2230. Então, 3-2, uma meia, informe sua velocidade. Está mantendo 240 nós. Então, 3-2, uma meia, vetora, para sequenciamento, reduz a velocidade para 200 nós, é o número 2 na aproximação. É 200 nós, o 3-2, uma meia. No 777, livre decolagem, vento 100 graus, no 29. Livre decolagem, da 10, vamos no 777. É o contato radar. Autorizado 360, nada é, o 477 solicita como sinal nível 400. Gente, vou no 477. Então, 3216, reduza para 1970 nós. Reduzir para 1970. Controle gol 9754, transferência. Objeto 5728 é o solo. Só para confirmar a procedência de Guarulhos, não é isso? Confins. Gente, Confins, obrigado. 9754. Voo 9754, acena identificação via chegada a Mari, desça até nível de voo 050. Via Mari para 050, acena identificação. Controle o voo 1777, decolou. Voo 9777, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 320, saída da EL. 320, saída da EL. Gol no 477, nível de voo 400, autorizado. Suba e mantenha 400. Passo autorizado 400, gol 1477. TAM 3216, deturação para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limitado pelo localizador, TAM 3216, mantendo o sentido. TAM 3216, segue tráfego. 12 horas, 11 milhas, rumo oeste, passando nível de voo 060 para 3 mil pés. Sim, TAM 3216, desça até 3 mil pés. Reassuma a navegação, vou ir na proa de dona. 3 mil pés no 32, tudo. Tanto 3216, quem negar no 0-3. 1-0-3. Passareiro 2230, desça para 2 mil pés. Para 2 mil pés, 3-0. Gol no 041, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240, limite ao localizador. Direita 240, limite ao localizador, 1-0-41. No 477, chave centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Recife 133.25, 251, no gol 1477, bom dia. Jorge Salvador, boa tarde, está 8001, está em dia. Então, 8001, nascendo identificação, via chegada a Mari, desce até nível de voo 060. 060, chega da Mari, 8001. TAM 3216, reassuma a navegação, vem na proa de Duna. 3216, a proa do Duna. Papa Romeo Mike Delta Eco, vai cruzando 145 para mudança de regra. Papa Romeo Mike Eco Delta, confirme, está em condições visuais? Confirmo. Papa Romeo Mike Eco Delta, QNH no 013, não há tráfego conhecido, a informar, reporte passando 2.500 pés. Porta cruzando 2.500, o Mike é Delta Eco. Gente, decida seu critério. TAM 3216, desça para 2 mil pés, reporte estabilizar localizador. 2 mil pés, reportaria estabilizado, 3216. Troy, bom dia, é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolada do CAB, está prosseguindo sobrevoo, farol da Barra e centro histórico, Guardião 06, está com 06 a bordo. Guardião 06, mantém-se em condições visuais, que negar no 03, reporte visual com local de pouso. Gente. 2, 2, 3. Bono 754, desce até nível de voo 060. Desce, pode chamar a torre? Bono 754, copiou? Confirma para o Bono 754. Nível de voo 060, Bono 754. 060 agora, Bono 754. Passareiro 260, chame torre, 1-0-3-6. Quem é chamar a torre 186, 2230, quer sair? 17. Gol 1041, único via à esquerda para o 180. Limite ao localizador, desça para 3 mil pés. Torre Salvador, ao passarelo 2230. 230, livre pouso pistão na 0, vento 10 graus, 129. Vente livre pouso na 10, 2230. 041, obrigado. Uno 041, curva esquerda, proa 130, pode se avisar o localizador. Completa 130, do 041. Uno 041, segue o tráfego. 11 horas, 10 milhas, rumo oeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés, alfa, é o Airbus da TAM. Airbus 7741. Boa tarde. Para efeito aqui de programação, senhor, a saída vai ser aquela da EOLEDBDEV? Afirmativa, da EOLEDBDEV. Maravilha, obrigado. Quando pronto, a gente está pronto para a COB também, 6741. Ok, só mais um minutinho, eu chamo o senhor novamente aí para a COB, ok? Valeu, obrigado, 6741. 3325251-777. Está habilitado o localizador do... OTAN 3216. TAN 3216, chame Torre 1 no 8, 1841, rebatar. 1041, essa para 2 mil pés. 2000, 1041. Salvador, TAN 3895, com autorização São Paulo, Guarulhos, nível 300. O 3895, ciente, aguarde um minuto a cópia, Guarulhos. Guarda. 8001, vou na proa de TAP. Proa de TAP agora, 8001. Índia November Alpha, livre decolagem, vento 1-10 graus, 129. Para o tráfego conhecido, informar livre frequência para a coordenação. Controle azul 4076. Azul 4076, acena identificação, via chegada a mar e desce até nível de voo 070. 070, identificou. Está mantendo 220 nós para a separação do tráfego da frente, ok? Gente, azul 4076. Pelo pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste é padrão, boa viagem. Muito obrigado, bom trabalho, vai pelo pátio, pela Juliette, pela Alfa, troca a torre. Solo, boa tarde, passageiro 2230, livrou. Ok, boa tarde, passageiro 2230, ingresse agora na táxi Oiquilo, a primeira à esquerda. Após, continue o táxi pelo pátio de cargas e para a remota 1-4. E fique apenas atento a um Embraer 190 da Azul que está saindo do pátio principal. Após o Embraer, prossiga para a remota 14. Pelo pátio de carga, vai estar atento ao trip. Após a remota 14, 2230. Só confirmando, é um Embraer da Azul, ok? Sete ao Azul, 2230. Vai na pena contra o vento, dono zero, e vai aguardar para cruzar o campo de November Alpha. CD 1000 pés na vertical do farol da barra, em seguida retorna para o centro histórico 500 pés. Gente, guardião 06. Com 1041, chame torre 1-8-6. 18-6, boa. 1754, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Informo o tráfego, 1 hora, 7 milhas, mantendo 1 no meu pé. Aeronave da Polícia Militar não interferirá na sua aproximação. 7500, tráfego autorizado, vai informar estabilizado. 754. Então, 8001, desça via para 3 mil pés, QNH 1013. Via 3 mil pés, 1013 agora, 8001. Azul 4076, desça até nível de voo 050. 050 4076. Durando descendo para 500 pés o Guardião 06 sobrevoo do centro histórico. Guardião 06, mantenha no meu pé e aguarde autorização para subida. Tá livrando 1.500 agora para 198, controle 5524, transponder 6741 web. Correto, 6741, chame pronto no portão 7. Chamaremos, 6741, obrigado. Tá 3895 para cópia. Escuta, tá 3895. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50 até Usaba. Decola da 10, curva à direita, subida da El, da El Leda, Leda Bidev, e em Bidev intercepte o eixo da aerovia. 19, decimal 8 é o controle, 5522 no transponder. Autorizado nível 340 para Guarulhos, aparelho 50, decola da 10 com curva esquerda, na partida da El Leda Bidev para interceptar a aerovia. 19,8 o controle, transponder 5520. O questão de performance solicita final nível 300 do TAN 3895. Ok, o transponder é o 5522 e solicitado nível 300. É, o resto tá correto, o resto do cotejamento está correto e apenas aguarde a nova coordenação para o 300, ok? O 3895. 3895 da TAN. Paulo, TAN 32, livrou na sua escuta. Ok, o TAN 3216, tá livre o táxi via Kilo, primeira à esquerda agora, ingresse no pátio 3, o parqueamento será efetuado no pátio 3, posição 09. A posição 09 encontra-se aproximadamente próxima que é o prédio da Infraero, ok? Bem, ingressa a primeira à esquerda que é a Kilo e vai parquear aqui no pátio 3, ficará atento ao... Ok, a posição é a 09 do pátio 3, fica em frente ao prédio da Infraero. Pode prosseguir em frente e vai ficar à direita do ATR da Trip. Vamos ter, controle Papa Romeo India November Alpha para transferência. Confirme ao Papa Tango India November Alpha? Sim, positivo, Papa Tango India November Alpha. India November Alpha, mantenha um no meu pés em condições visuais, corredor forte. Um no meu pés, condições visuais, corredor forte. Papa Romeo India November Alpha. TAN 8001, não desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento, reporte habilitado no localizador. Autorizado o procedimento, reportará estabilizado 8001. Então, 8001, informa o tráfego nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, helicópteros da Polícia Militar, não interferirá na sua aproximação. Excelente, obrigado. Duna 754, chame torre, 1 na noite, décima meia. 7254. Torre, gol 1-9-754. Boa tarde. Boa tarde, Gol 754. Mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso. É, estou guardando. Reportando já lá, em dia November Alpha, grato. O 4033, confirme se após a passagem do tráfego na curtíssima, tem condições de alinhar, mantém e iniciar de imediato assim que tiver a pista livre? Afirmativo, estamos prontos. 4033. Causou 4033, alinha, mantém aguardando pista livre. Aguarda a pista livre. Até 2 de meu pés, QNH 10013. 1013, o ajuste descendo para 2 mil pés, o azul 4076. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1941, informação Juliana. Gol 1941, nós temos identificação via chegada a mar e desça até nível de voo 050. Via mar até o 50, gol 941. 941. Azul 4033, vento 1 10 graus 12.